bordo, Rio? 03. Autorizado, pátio 3, pátio principal, segunda direita, via Índia Alfa, ponte para 186, ajuste no 0, no 2, bom voo e boa tarde, Rio 9649. Controle bom no 333, possibilidade de voar Leda? Autorizado na Floyd Leda, o bom 333. Autorizado Leda, obrigado, 333. Tá 3561 na linha, mantém. Azul 4196, essa identificação com pistão no 0, LS X-ray, Salvador opera visual, teto de 1.500 pés, visibilidade 5.000 metros, chuva na vizinhança, temperatura 2.6, desce via 3.000 pés, o ajuste 1.0, 1.2. 4196, sente da Wisp, está descendo até 3.000 via, 4.16, azul. Teto Sebring, Sierra Eco Bravo Delta Índia, pois Zulu 2.1, após, Paben. Papa Alfa, Bravo, Eco, Mike, após, conforme o plano. Confirma essa rota? Pela negativa, temos da Elb, 10, após o Lu, 44, Púbito, Guarulhos. Eco, Índia, Novembro, Torre. Afirmativa, senhor. Agora passou do Naomi com a milha, mas no localizador. Quem sente? Complete a aproximação. Intenção de pouso é pista no zero. Se tiver possibilidade, passaremos na onda 7. Vamos ver até mais o externo, ok? Tá ok, se desejar então, após o marcador externo, tá autorizado prosseguir se desejar para pista no 7. Venta de 1.80 graus 049 e ajuste 1.012. Positivo, certo. Tá 3561, autorizado a decolagem de pista no 0, venta 1.80 graus 049. Iniciando na 1.0, 3561. Conforme o plano, eu não tenho aqui o restante do plano. Ok, copiado, CEPD, Upper Zulu 2-1, Paben. E cumpri depois direto, conforme o plano, no 360. E vai também ser com esse plano aqui, vamos fazer uma CHG, ok? Aqui, sinal é 315. Sim, sim. Solo 6142, sabemos ter a pista, pelo menos, de uso? Eco Zulu Novembro, contato radar 65 milhas sudoeste de Salvador, informe capitão no 0, e ele é TX6, operando visual. Teto 1.500 pés, visibilidade 5.000 metros, chuva leve nas vizinhanças, temperatura 2.6, reporta para descida, o Eco Zulu Novembro. E pistão no zero, informo nível de transição, é o 0.30 nível. Pela direita, passo pela direita, ano 7, Eco Índia Novembro. Positivo, Eco Índia Novembro, reporte na final do ano 7. Então, após desvio do plano 3193, irá voar Leda. Não tem condições de voar da El. Não, negativo, da El não. Subida Puca, transição Caju, aciona 5442, controle 119.35. Aprovado, Recife 350, pois 58, Puca Aracaju, transponder 5442, o controle 119.35. Com 7, chame pronto, chame 1142. Reportarei. Pés de visibilidade 5.000 metros, chuva leve nas vizinhanças, temperatura 2.6, o ajuste 1.0, 1.2, desce via chegada a mar e 4.000 pés. Poderia confirmar que a mensagem está interportada pro gol na mesma 2. Desce via, chegada a mar e 4.000 pés, ajuste no 0.2, o gol no 648. Desce via, chegada a mar e descendo para 4.000 pés, o gol no 642. O 7 auxiliar. E só confirmando o destino, Serra Delta Lima, Eco uma centena. Controle Salvador, Oceano 3561. Trip 5489, chama Recife no 288, alterna 126, decimal 0. Chama Recife, 1288, alterna 126, decimal 0. Mike Alpha, estão informando 7.500 pés, com visibilidade de 5.000. 90 graus, 0.219. Bebê. Prossegue uma centena até o nível 040. Após cancela, prossegue visual 105, corrente disponível, após direto. Decola da 17 com curva à direita após decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo. E após direto, aciona 5436, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6 dúzia. Controle, alterna a frequência para 120, decimal 8. Troquem a frequência, 1208. Já curvar à direita para livrar a formação? Puxou, contato agora com o controle, 120.8. A frequência do controle agora é 120.8, curva na direita. Ok, obrigado. Com muito chiado, formo Clarisa 2, poderia checar e repetir o cotejamento para a gentileza? Seu solo Force 3, vectorizado backtrack, reporte pista livre. Delta 3154, 3 milhas e meia do estado baixado para baixo. Delta 3154, reporte ao final de 3 milhas, é o número 1 para pouso, vento 2, corpo mano vento é 200 graus com 0,629 e o ajuste no 012. O vento está variando de 190 a 210. 3,95, prosseguir. É, por gentileza, vamos manter essa rota, vai ser feito uma CHG, apesar de ter sido o plano repetitivo. É, pode passar o resto da autorização. É o Zulu 2-1, então? É o que você passou pra gente, é... Por Zebd, é pro Zulu 2-1, Paden, Kubli e prossegue. Esse é posto estabilizado. Na minha 315, as condições, você já copiou ou não? Eu tenho a informação da Whisky, foi o último aí, 17:10. A gente será pago 1737, hora real agora no momento, ajuste 10, 12, 1012. O vento 200 graus, 200 graus com 0,8 nós. O teto de 1500 pés com 5000 de visibilidade. E temperatura 27, pista em uso, 10, Xenemia 315. Ok, gente, das condições e aguardando a autorização completa aqui. Gente, Xenemia 315, Guarulhos, então nível 3620 autorizado. A rota será direto Sebd, Sierra Eco Bravo Delta Índia, Pezulu 21, Paden, após direto Kubli. E após, conforme o plano, decola da 10 com curva direita na subida Arbor. Após direto Elefa, aciona 5431, controle 119, decimal 35, correção 120, decimal 8, controle. Ok, o Ocean 6315 agora sim copiado, é 360 para Guarulhos, Sebd, Sopra Zulu 21, Paden, Kubli. Decola da 10, curva à direita na saída Arbor, depois direto Elefa 5431, aciona 120.8, é o controle. Reto Xenemia 315, portão 11, portão 11, chame pronto. Chama na linha 315. A visual. Ok, tráfego do estado, tem autorizado pouso, vento de 190 graus, 08 nós, ajuste 1012. chuva somente leve na hora. Certo. 4-2, escuta. Retornou ativo, ok? Ok, tá ok, obrigado. Também é 142, na escuta? Qual o meu rumor fica bravo? Quatro no solo aos 40 livrar direito, no 21 no decimal ao 9. 219. A gente vai informar para a aeronave na aproximação final aqui. Muito obrigado pela informação. Obrigado. 7 desce a 4 mil pés, ajuste 0-1-2. Solo até 3-1-5-4, liberando, você escuta. 3-5-4, boa tarde, táxi livre, Alfa, foi Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, portão 09. Golfo Mike Alpha, autorizado a decolagem pista no 7, vento variar com 02 nós. Zulu 90, desce 2500 pés. Final LS, torre 1-9, desce ao meio, azul 4-1-6. Rio 9649, chama Recife, 1251, alterna 1-3-3, decimal 25. Após vento variável com 049 e o ajuste 1012, com chuva leve. Vai reportar quando o visual com a 10, 4196. Golf Mike Alpha decolado 43, controle 1-9, decimal, corrige, controle 120.8, 120.8, bom. 1208, muito grato, uma boa tarde. Boa. Golf Mike Alpha, contato radar decolagem, subou no vídeo 100, sai da arma. Uno 42, tá no gate 7, que vai crescer na nave. Pista molhada. Pouso na 10, 4-1-6. No 42. 4207, tá livre no 7, chame táxi, estacionamento 142. E o Assis retornou informação WISC agora, gentileza. Contente, vai copiar o WISC 6142, está autorizado, chamar a presença. Ótimo. O Solo Salvador, né, 6315, desculpa, posição 11, pushback, estacionamento. Chame táxi, chame a 6315. Vai chamar pro táxi, eu chamei a 6315, obrigado. Oscar, cópia. Romeu Oscar, autorizado, rumo São Paulo 040, direto, decola dono 7, direita, subida coral, aciona 5454, controle 119, posição 120, decimal 8. Aciona padrão 0153 2186 aqui no Romeu Oscar. Negativo, Golfo Michael. Golfo Romeu Oscar, Golfo MPB 2186, ajuste no 012. Bom voo, boa tarde, Romeu Oscar. Azul 4116, no solo aos 45, a livrar direito, chama o solo 121 decimal 9. É poder confirmar as condições no vento, que a gente está com indicação aqui no caso da 10, o vento está mais para 28, da 28 está para 10. Poder confirmar quais são as condições de vento na final? Olha, o vento vale um pouco de 1010, chegou a dar 2 de cauda, mas pousamos com 3 de proa. Com direita 3 de proa. Ah, tá ok. Muito obrigado pela informação. Claro. E o teto está ali 1010. Perfeito. Quilo Romeu Oscar, boa, patinho cruzado, assinamento, reporte para o táxi. Salvador, boa tarde, 416, livrando sua escuta. 416, táxi via Alfa, reportante da Juliette, para ingresso. Alfa e reportante da Juliette, 416. Abaixar trabalho, estabilidade. Foro 648, já a vista da presente. Visual, gol no 648. Ok, gente, gol no 648, tráfego avistado, tem autorizado o pouso, pisto no zero, vento... O vento ele tá variado com 049, zero na pouso aqui, que pegou o vento de pro aí de aproximadamente 3 nós à direita, né, um pouquinho de... Tá, tá certo, vento bom no 648, visto o pouso. 1-2-0-0-9 reduza para o máximo, porque temos uma aeronave com transporte civil enfermo que irá pousar na pista 1-7. Ao mínimo que o senhor puder reduzir. Boa tarde. 150, 3587. 120 a bordo, 3h45, alternando Natal. Oxané 6326, boa tarde. Oxané 6326, a sua identificação autorizada a chegada Mari, para na proa de Mari, descida para nível de, para 2000 pés. Bora na proa de Mari, descida 2000 pés, descendo via 6326. Controle 208-6142. Boa tarde. 208-6, ok. Confia? Torre em 1 no 8 decimal 62, e controle 1208. 208-6, obrigado. Pronto para o táxi, o Chané 6315133, aborto, 4 horas de autonomia, alta na Galeão. Táxi autorizado, táxi principal, Índia e Alfa, segue o Airbus da companhia número 2 no ponto de espera, torre 1186. Ajuste 1012 e a frequência do controle confirmando 1208. Então, bom voo e boa tarde. Cliente, pátio Índia Alfa, ponto 0186, controle 1208, ajustado 1012, eu chamei a 63. Cliente, pátio Índia Alfa, Pousada Otávio, reporte para ingresso, quilômetro Oscar. No mesmo visual para o aeroporto da Avianca, taxiando próximo através do portão 05. Afirmativo, estou mantendo posição. Vai passar esse primeiro aeroporto e após um segundo também da Avianca, que agora está taxiando próximo através do portão 09. Após a passagem dos dois aerobuses, ingressa via Juliette, prossegue portão 08 azul 41 no meio. Após o segundo aeroporto, prossegue por 841 no meio. Descida para 2.000 pés, o tipo 547. Utilizado ingresso, reporte alinhado pronto para decolagem, quilômetro Oscar. 48 Alfa, foi Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, na minha 42. Variável com 0612 é nosso. A linha fala dona 061, não vai dizer. C487, curva à direita na proa 155, nessa proa intercepta. Ou no meio, agora está livre, ingresso. Juliette, portão 8, obrigado. Ponto CV, por favor. Chance. Oi, Salvador, boa tarde, eu chamei 63114, gente da UTI. Oxanema 314, a sua identificação, desce via, chegada mais 3.000 pés, redução 2509. 3.000, identificou, está descendo via, Mari, 3.000 pés, Oxanema 314. 0 a 0, pronto. Oxanema 6315, a linha mantém piso no 0. A linha mantém no 0, Oxanema 6315. Romeu Oscar Bravo, reportando Salão da Barra. Chinês 6142, decola ao 52, controle 19, decimal 120.8. 120.8 é o controle, bom voo. 08, obrigado, até a volta. Siga Golf Michael. Qual pro ideal, Golf Michael? Da presente, vou deixar no Golf Michael. Xané 6142, contato radar, suponho o jogo 350, saída da PUCA. 17, vento variável com 0612 é nosso. Xener 6315, trabalho da decolagem, vento variável com 062 é nosso. Devo decolagem aqui, está 1-0, Xener 6315. Colabora. Thalissa 17, passada travada, Zulu November. Zulu November, cruzado pouso, pista 17, vento cariófico, 0619. November. Boa torre Salvador, é o 35487, boa tarde, estamos estabilizados no curso do localizador. Boa tarde, 5487, reporte ao final de 3 milhas, vento variável com 0619, ajuste 1012, no momento não chove no aeródromo. Ok, senhor, cuidado. Quilômetro Oscar, decolado ao 54, controle 19, decimal 120.8, 120.8 é o controle, meu bom. 208, 1 km. Chanel 6315, decola o 55, controle 19, decimal 120.8, 120.8, controle, bom voo. 208, controle, a Chanel 6315, obrigado, boa tarde. Novembro, solo 55, lift táxi à direita, táxi 5, estacionar livre frequência. 5, contato radar decolagem, segundo jogo, 360, saída Arbo Elefante. 5487, reporte avistando. Ainda não, estou na sala de 4 de 5 milhas, mas ainda não estou avistando não. Tá ok, reporte quando estiver avistando para entrar no fundo do teto. Vai lá, senhor. Então nós estamos avistando um alcance visual alta de 4 milhas e meia, tá? A 910. Ok, ciente, tráfego avistado, tem autorizado pouso, vento está variando de 180 com 210, 0629. Ajuste no 0 no 2. Certo, tchau. Modo de pouso, Golf Mike Alto. Estamos cancelados ao 57, mantém as condições visuais a 2510, direto morro. No solo 58, ao livrar 121 na décima 9. Na 6326, na 6314, informe que o teto está a 1000 pés, visibilidade 4000, o vento está para a pista 28. Temos chuva tendendo para 28, chuva nas vizinhanças. 3. Posição prevista do PAC 3, posição 05, mesmo assim fica atento ao sinalizador.